Então, 3858, desça para 3 mil pés, o Pernegal no 013. Confirmando no 093 para 3 mil pés, da 3858. Autorizado nível 360, TAM 3603. 360 autorizado, TAM 3603, obrigado. TAM 3858, reduz velocidade para 2009. Já mantendo 200, TAM 2165, tem informação que erra 150 para Aracaju. Trip 52 no B, o firme nível solicitado? Porque o 150 sairá na saída PUCA. Se for 130, pode ser cone. Confirme, atenção. Com 150. Gente, 150 Aracaju está autorizado. Decola pista 1-0, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 1-9, sinal 3-5, aciona 5-0-4-0, trip 5-2, 1-6. Autorizado, 1-5-0, para Caju, transição 1-0, desliga após o trip. Controle 1-0-3-5, transição 1-5-0-4-0. O cotejamento está correto, retorna para o trip 2-0. Para o Flashback novamente, com 2 anos. Salve, Flávio, com 1, entra aqui, com portão, Guarulhos. Confirmando o aeronáutico, né? Roubou 1885. 885, Guarulhos, 360, autorizado. Via Pesulu 21, decola pista no zero, curva à direita. Saída Arbor, após a leve. Controle 1-9-35, aciona 5020. Autorizando Guarulhos, 360, demanda 10, curvando à direita, na bora leva. Eu preciso 2-1, 1935, confirma o transponder 5027, pode estar sendo um bom no 85. 5027, 50. 3662 Desça para 3 mil pés, o TNH 1013, Oceania 3010. É, confirmando 3 mil pés. 3 mil, Oceania 3010. Ainda cortaram a sua mensagem. 3 mil pés, 1013. Afirma aqui. Ok. Tá passando externo, baixando e travado, Oceania 6212. 6212, pouso autorizado no 0, vento 1-10 graus, 08. Autorizado, pouso na 1-0, Oceania 6212. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife agora 125, 1, alterna 133, 325, só 3603. Salvador, 827, aguardando autorização para Galeão, reserva. 827, 360, Galeão, está autorizado, Vicente Zulu, 10. Decola pista 10, curva direita, seda da El, Leda Frid, controle 119, decimal 35, acena 5031. 360, Galeão, Zulu 110, pista 10, com a direita da El, Leda Bridge, controle 19935, responde 5031, web 5827, está no gate 2. Confirmando apenas o transponde 5031, reporte para o espectro final, o 527. 5031, transponde, web 5827. Paulo Goro 603 para o táxi, 97 de autonomia 0407, alternativa com 5. 97 de QAB, está livre de táxi para a direita, Monte Esperador 10, Torre 18, QNH 1003, 1, menos 3. Direita, Monte Esperador 10, Torre 18, Goro 603. Para 3000, com 1013, está 3, travado, visual, pista 10. 3858, continue a aproximação, informarei pista livre. Entendi. Para o Salvador, igual no 85, autorização, Guarulhos. O gol no 885, confirmando que está autorizado, desculpa, para a portaria. Vou colocar aqui, vai. Salvador, uma boa noite, Oxana 6212, está livrando pista na sua escuta. Oxana 6212, táxi Alfa, Juliette, portão 612. E Alfa e Juliette, portão 612, Oxana 6212. A velocidade de aproximação, complexo na OLS, torre em 1, noite, decimal 6. Boa tarde, 18:30, muito obrigado, até já. Então, 3662, após etapa, desce para 2000 pés, QNH 013, autorizando a final ILS, reportar estabilizado. Após etapa, desce para 2000, reportar estabilizado, está 3, pode ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Porque então reporta quando totalmente pronto, gol no 885. Web 5827 autorizado para o espectro final, reporta aqui. Autorizado para o estacionamento, chamar para o atenção com a Juliette, está livre o ingresso do grande pátio. O Ocean é 6121, 6212. Afirmo, porta mesmo. Segue via de Juliette Pátio para o 612, o Ocean é 6212. Só um minuto, copo. 3, 1, 3, 8, 5, 8. Errou na fila. Alfa Juliette 07. Alfa Juliette para 07, 3858. 3561 no Brasília, 380 via Pêsulo 17. Autorizado. Decola pista no 0, curva direita, saída a bordo. Após posição elétrica. Controle 119.35, oceano 5043. Brasília, nível de voo 360, via Upsilon 17, recorda 10, curva direita, saída Arbor. Então, confirma a transição para o 3561. Após posição Arbor, vou a posição Eleven, 3561. Ok, Eleven, 5 2 3 1 1 9 6 6 transponder ao 5043, apenas confirmando o controle 19.35, reporta o feedback final, 3561. Para o posicionamento do Dan 35. Alugou 1885, portão 1 agora está prontíssimo para o pushback acionamento. Ok, ciente número 2 agora. Bem, meu guarda. Número 310, solo 50, libera direita no 219. 219, libera. 5827 para o táxi. 118 a bordo, 343, alterna pouco. Utilizado o táxi direito. Cara 02862 e PNH 1013, web 5827. Destaque condicionando 0013, 5827. Salve, boa noite, eu chamei 6310, livrou. 6310, boa noite, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Pela Alfa, reporta antes da Juliette. Continue para estimação, semana lipsa livre, bang da Golden, então rolagem. Gente, aguardando 3662. Sim, vai rebotar, 2, 2. Seu 3662, pouso autorizado no 0, vento 1 no 0 grau 079. Pouso na 1-0-3-6-6-2. O número 13, colou 52, controle 1-9-9-3-5. 195, tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite, número 13, Libra 1600 pés. Número 3, contato radar na decolagem suba 360, saída Arbor. Arbor para o 360, voo 63. Na curta, Lima, distância do zero, vai descobrir. Juliette, Vai manter posição, portão previsto 03, o 63 no zero antes das viagens. Ok, tá, manter então antes das viagens, aguardando. Web 587 vai guardar a aeronave na final. Ah, mas está guardando a aeronave na condição, Web 587. C3M62, falou 5 direito, ano 2019. Direito, 2019. Fala, Salvador, muito boa noite. É o Fernando Galeão. É 115, confirmando pro B? Isso aí, 115. Tá ali de táxi direito, ponto de espera 2862, se não me engano, 1013, gol no 885, gol. 2, boa noite, 13662, livrou a pista, agora instruções. Muito boa noite. Boa noite, plano 3662, táxi Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette para o gate 08. Na 63 no 0 em Graça Juliette, portão 03. Graça Juliette 03, seu Luciano. No 1885, comprado uma posição no 0, pronto. No 885 ali, mantém posição no 0. Imagina o 0, 885. Falou 57, confirmou 1996, boa noite, Web 5827. É 1935. Perdão, 935, boa noite, 57. Boa noite. Boa, está Recife 330. 536, Recife 330. E a Previsca 58, autorizada. Cola pista no zero, curva esquerda, seta pouco, transição Caju, controle 119, decimal 35, aciona 5042. Recife 330, saída pro Caracaju, decolando no zero, curva esquerda, pela a Previsca 58, 1935, nosso transponder 50, 42, é nosso transponder 50, e 836. Confirma? O nosso controle 50-42 é o tráfego. Aliás, o transponder. Tá correto, a porta puxa, ficou em 3 metros. 885, decolou 7.0. Boa noite, 85, decolou 59, controle 19, 2.35. Boa noite, gol 1885, decolando na frente, coisa. Gol 1885, contato no radar na decolagem, suba ao 360, saída Arbor. 360 na Arbor, 1-6-1-3, chame centro Recife agora em 1-2-6, decimal 0. 2-6-0, boa noite. Boa. Autorizado, pushback acionamento com táxi 5216. Vá para o táxi 5216. Voar direto bridge, dá presente? Web 5827, solicite agora o centro Recife em 1251, alterno 3325. 251, 3325, boa noite, Web 5827. Boa. Gol 1885, se possível solicitar Dadro, está presente no momento. Condenação contra o Recife, 1885. Estacionamento lá de 7836, tá na. Autorizado o estacionamento, contato 5836. Pois é, deixa o Maracatu. Está pronto para o táxi PAB 46, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Web 5836, mantenha a posição aguardando trip táxi da guarda, após início push e reportar, ok? Presente, vai 5836 da Web 7. O trip 52 no meio, autorizado táxi parte 1, Indy Alpha, com espera torre 2612, Kinegami 1013. Ok, vai iniciar o táxi do ponto de espera, chama a torre 118, meia, trip 52, 1-6. Salve, Salvador, o Furcan 3561 está no 2004 para posicionamento. O TAN 3561 na guarda TR da trip, Serra da Guarda, pode autorizar para inspeccionar, acontece. Gente, estou na escuta, o 3561. Afirmativo, o ATR vai taxiar ali para o passe aí. Ah, ok, agora tá visual com o braço, o tratamento. Confirmado 5836, após o trip, pode iniciar? Afirmo. Ok, vai coordenar aqui com o trato da tração. Um push no gate 05 até o... até a side part 5, até a side part 3, não interfere com o push do 14. Ah, beleza, combinado.